colocar a palavra entre os olhos aqui é ver a palavra, é enxergar a palavra. Nós precisamos ver por imagem aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós temos que guardar no íntimo do nosso coração. Por que que eu tenho que guardar a palavra no meu coração? Porque o coração é que gera em mim as imagens. As imagens são geradas no meu coração. E de lá procede, diz a Bíblia, vida e saúde. Vida e saúde procede da imagem que você tem no seu coração. Aquilo que você consegue enxergar. Isso é tão importante. Tem muitos irmãos que são de Deus. Tem muitos irmãos que são crentes mesmos. Mas não conseguem fluir nas áreas da sua vida. Não conseguem fluir na área financeira. Não conseguem fluir na área espiritual. Não conseguem romper em determinadas áreas da sua vida, seja na família ou na mesma saúde. Não consegue ter vida. Por que que não conseguem? Porque não estão tendo a imagem correta. Não estão conseguindo enxergar corretamente. Preste atenção. A Bíblia diz, no final do texto de Provérbios, que a Bíblia diz o seguinte: tudo que deve guardar, guarda o quê? O coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Dele procede as fontes da vida. Ou seja, a Bíblia diz que de lá procede vida e saúde. Mas do coração também pode proceder o quê? Enfermidade. Pode proceder morte. Tudo de bom ou de ruim procede do seu coração. Deixa eu te falar algo. Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas capítulo 6, verso 45, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o quê? O bem, vírgula. E o mau homem, do mau tesouro, tira o? Se o bom tesouro é do coração, o mau tesouro é de onde? Do coração também. Porque a boca fala o que está cheio, o quê? O coração. Mas deixa eu te falar, eu vou te contar algo mais poderoso ainda. A boca fala o que está cheio, o coração. Mas as circunstâncias que acontecem à sua volta, acontece porque as imagens dessas circunstâncias estão no seu coração. Se você tem imagens ruins, então as suas circunstâncias serão ruins, porque você tira do mau tesouro aquilo que é mau. Mas quem tira do tesouro, do bom tesouro no coração, o bem, ele então vive o bem. Os irmãos estão me entendendo ou não? Se você tem que ter a imagem correta. E a imagem correta é da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus por si só não vai adiantar muito. Tem muitos irmãos que conhecem demais a Bíblia, mas isso não é vida para ele. Não é vida, não produz nada para ele. Ele apenas tem um conhecimento. Por quê? Porque ele tem o conhecimento da Bíblia, mas tem uma imagem errada. Ele tem uma imagem errada a respeito de si. Ele tem uma imagem errada a respeito de Deus. Ele tem uma imagem errada acerca das circunstâncias. Basta alguém ligar e falar para a pessoa: eu quero falar com você. Pensa comigo, você trabalha numa empresa. E o seu chefe manda uma mensagem no seu WhatsApp. Dizendo: vamos sentar hoje para conversar algo muito sério. O que é que você pensa na hora? Hã? O que é que você pensa na hora? Não venha com essa história que você está pensando que aumenta o salário. Você está pensando que ele vai mandar você embora. É isso que você está pensando. Por quê? Porque a imagem que está no seu coração é uma imagem errada. É uma imagem ruim. Quantos irmãos servem a Deus? São líderes de célula, às vezes até pastores. Mas vivem esperando circunstâncias ruins acontecerem. Você sabe, Deus nunca te abate, Deus sempre te levanta. Mas o diabo nunca te levanta, o diabo sempre te abate. Consegue entender? O diabo sempre vai trazer uma mensagem para você dizendo o quê? Você não consegue, você é fraco, você é isso, você é aquilo, você nunca vai ter um filho, você é uma miserável, você é um miserável, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser pastor na sua vida, sua célula nunca vai multiplicar, essa empresa sua vai fechar. As mensagens que o diabo traz é para bater, as mensagens que Deus traz é sempre para nos levantar, sempre para nos colocar para cima. Mas veja, são duas mensagens diferentes, mas que precisam ser encaradas com imagens. Parece que a Bíblia está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus tem que estar no íntimo do seu coração e entre os seus olhos, com imagens. Você tem que ver as circunstâncias ao seu redor através de imagens, porque Deus trabalha com imagens. Os irmãos estão me entendendo? Deus quer fazer algo sobrenatural. Talvez você olhe hoje, e muitos não estão vivendo as circunstâncias que queria. Talvez a circunstância ao seu redor é uma crise conjugal. Talvez é uma crise financeira. Talvez é uma família disfuncional. Talvez seja problemas de relacionamento. Talvez seja crises existenciais, emocionais, sentimentais. E você vive uma série de circunstâncias, mas acredite no que eu vou te falar aqui agora. Estas circunstâncias que você passa, em algum momento, foram imagens dentro do seu coração. Foram imagens dentro do seu coração. Hoje eu não relaciono muito com jovens, mas conheci tantas moças e tantos rapazes, que ao conhecer alguém e começar a relacionar, ele mesmo dizia, eu vou terminar com esse relacionamento, isso não vai dar certo. Por que que ele dizia isso? Porque ele pensava, é muita areia para o meu caminhão. Como que eu vou casar com uma moça dessa? Como que eu vou casar com um rapaz desse? Sempre se via e abortava o relacionamento, por causa de quê? De uma imagem errada. Depois que tudo terminava, o que que ele falava? É aí. Nada vai para frente mesmo. É desse tipo. Todo relacionamento que eu começo, não vai para frente. Não vai para frente porque a imagem que você tem é uma imagem errada. Quantas pessoas entram numa empresa para trabalhar e ao trabalhar naquela empresa, ele se vê desqualificado naquele trabalho. Ele faz de tudo para ser mandado embora. Inconscientemente ele faz. Por quê? Porque ele tem uma imagem errada a respeito de si mesmo. Quantas pessoas não estão vivendo o melhor de Deus porque não geram dentro de si uma imagem correta. Como que funciona o coração do homem? Eu vou te mostrar claramente como funciona o coração do homem. Você não pode entrar em 2019 com as mesmas imagens de 2018. Você precisa entrar em 2019 com as imagens que Deus vai gerar no seu coração. Como funciona o coração? Para você entender como funciona o coração, nós temos que ir para a primeira menção da Bíblia a respeito do coração. Lá em Gênesis capítulo 6, verso de número 5. Olha o que que a Bíblia diz. Eu vou ler nas duas versões. Primeiro, essa versão que nós temos aqui, revista atualizada. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Agora, olha a revista corrigida. Não vai estar projetado aí, mas você preste atenção. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A primeira menção de coração foi uma percepção que Deus teve do homem, que a imaginação do homem era uma imaginação má, ruim. Por que que o homem aprofundou no pecado? Porque a sua imaginação, o pensamento do homem, fruto daquilo que está no seu coração, era ruim. As imagens que ele projetava era ruim. Deus trabalha com imagens. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Como que funciona a nossa educação hoje? A partir de lógica. Lógico. Pensamentos lógicos. Mas na época de Jesus, o ensinamento era a partir de imagens. Se você for olhar como que uma criança aprende, ela não aprende através de lógica. Ela aprende lógica na escola. Mas em casa, como que ela aprende? Primeira palavra que uma criança fala é o quê? Papai. Claro que é papai. Todas as crianças, a primeira palavra que ele fala é papai. Todas são assim. Depois, a segunda palavra que ele fala, mamãe. Não é assim? Por que você está discordando de mim? Pode ser o inverso também. Primeira palavra que a criança fala é o quê? Mamãe. Tá bom, por que que ele fala mamãe e papai? Porque ele está vendo um arbusto? Porque ele está vendo um cesto de lixo? Porque ele está vendo um pé de manga? Uma mesa? Aí ele olha numa mesa e fala, papai, mamãe. Não, porque ele vê o pai, ele tem a imagem do pai. Daqui a pouco ele começa a falar maçã. Porque ele está vendo uma maçã. Ninguém está explicando. Maçã, M-I-A-M-A. M-I-A-U-M-A-U. R-O-M-A-U-R-O. Esse aqui é o Mauro. Não, não. Crianças aprendem sim, depois na escola com lógica, mas antes eles aprendem por imagens. O melhor curso de línguas que você vai encontrar não é que estuda gramática. Quer aprender inglês? Não adianta estudar gramática. Você tem que estudar a partir de imagens. Imagens. Apple. Não sei mais nenhuma palavra. Pelo menos não vem na mente agora. Então você aprende a partir de imagens. A educação no tempo de Jesus era assim. As crianças aprendiam a partir de imagens. Mas muitos irmãos não entenderam ainda que Deus trabalha com estas imagens dentro de nós. A primeira menção de coração na Bíblia é essa de Gênesis 6, quando Deus olha e fala, os pensamentos do coração do homem são maus. Por isso que eles estão na situação que eles estão. Porque a imagem que eles geram é uma imagem ruim. Deus sempre nos dá imagens de fé. Imagens de fé. Deus trabalha com imagens. Preste muita atenção aqui agora. O diabo sabe disso. O diabo sabe que você trabalha com imagens. Você que não sabe. Toda questão imoral, como que o diabo trabalha? Com imagens. Eu não vou ser detalhista com você. Não vou ser detalhista com você. Eu sei que no seu celular aí, na sua mão, tem uma ferramenta muito boa. Pode te abençoar muito. Mas tem uma ferramenta aí na sua mão também, que é o celular, que pode ser uma desgraça na sua vida. Por que que pode ser uma desgraça na sua vida? Porque está cheio de imagens aí. Essas imagens são usadas para poluir a sua mente. Preste atenção no que eu vou te falar. Tudo que você gera de imagens, em algum momento você vai cair nelas, você vai praticá-las, em algum momento. Por isso que o diabo hoje tem trabalhado com o quê? Poluição da mente. Toda imoralidade primeiro começa no ver, e depois as imagens que são geradas, a pessoa começa então a cair nos pecados, por causa das imagens que foram geradas. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. O que é olhar com intenção impura? Já gerar a fantasia e a imagem. O diabo sabe disso. Deus trabalha com imagens. E Deus quer gerar em nós uma imagem correta para 2019. Para que você possa mudar as circunstâncias da sua vida. Quem está me entendendo aqui, diga amém. No Novo Testamento, primeira menção do coração. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 8. Olha na Bíblia. Eu, porém, vos digo. Bem, Mateus 5, 8. É só 20 para trás. 5, 8. Bem-aventurado os limpos de... Por quê? Quer dizer que o limpo de coração vai ver. Ou seja, aquilo que está no seu coração projeta uma imagem. Quem está me entendendo? Fala para o seu vizinho, aquilo que está no seu coração projeta uma imagem. O coração está associado a ver. Você coloca no coração e você fala aquilo que o coração está cheio. Mas aquilo que está no seu coração gera imagens na sua mente. E aquilo que vai para o seu pensamento, você vai acabar fazendo. E aquilo que você faz, pode se tornar um hábito na sua vida. E aquilo que é um hábito na sua vida, vira o seu caráter. Se nós queremos mudar as circunstâncias à nossa volta, nesse ano 2019, nós precisamos mudar. Precisamos começar mudando aquilo que está onde? No nosso coração. Quem está me entendendo? Nós temos que guardar o coração, porque do coração procede todas as saídas da vida. Todas as saídas procedem do nosso coração. A Bíblia é cheia de imagens. Eu sei que você lê e você quer ter uma lógica, mas Deus coloca imagens. Projeta para mim o Salmo 1. Olha a imagem que está no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem? Dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Então começa a gerar uma imagem de que você tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Fala para o seu vizinho, você tem prazer na palavra de Deus. Eu não estou te perguntando não, eu estou afirmando. Você ama a palavra de Deus. É perigoso alguém olhar para o outro e falar, você ama a palavra de Deus. E olha e fala, ama a palavra de Deus. Tem um ano que eu não leio a Bíblia. A imagem foi gerada e ele pratica a partir da imagem que foi gerada. Gere uma imagem diferente dentro de você. Você ama a palavra de Deus. Coloque essa imagem para dentro de você, gera isso no seu coração. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a imagem que Ele vai dar para você. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Você é uma árvore, irmão. Fala para sua vizinha, o seu vizinho, você é um pé de abacate, irmão. Você é uma árvore. Mas que tipo de árvore você é? Não é qualquer árvore. É uma árvore plantada junto a correntes de água. Nunca seca. Sempre está verde. Sempre tem saúde. Sempre tem alegria. Nunca está ranzinza. Nunca está chutando gato. Nunca está brigando com a mulher. Porque você é uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Bonito. Veste bem. É próspero. Tem saúde. Tem alegria. Todo mundo olha para você. E fala que árvore bonita. Essa imagem que Deus tem para você. As mulheres são uma jabuticabeira. Os homens são pé de manga, pé de abacate. Uns mais largos, outros mais finos. Mas tudo são árvores. Mas se veja como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Não tem doença, não tem folha seca. No tempo certo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha. E tudo que ele faz é bem sucedido. Ou fala, tudo que eu faço. Não, mas fala com mais fé. Fala de novo, tudo que eu faço dá certo, tudo. Aí você fala, pastor, você está me ensinando a mentir. Um monte de coisa deu errado esse ano. Não, eu estou ensinando você a gerar uma imagem de fé. com a imagem correta, você não vive a partir das circunstâncias, uma série de coisas deram errado, muitas coisas não foram para frente, mas no final você é bem sucedido. Hoje você faz um balanço e no final do ano eu quero dizer para você, mesmo que a sua imagem não esteja correta, você foi muito abençoado neste ano. Diga aleluia. Quer ver outra imagem de fé? Salmo 128, verso 1. 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Eu quero dizer para você, você vai comer do trabalho das tuas mãos. Não vai comer do trabalho do seu sogro. Da sua sogra. Você não vai morar com seu sogro, com a sua sogra. Vai morar na sua casa. Não vai andar no carro do seu sogro, da sua sogra. Vai andar no seu carro. Você não vai precisar roubar para ter, você vai ter, vai fluir o trabalho das suas mãos. Está me entendendo? Essa é a imagem correta, a imagem que Deus tem para nós. A Bíblia fala, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, ou seja, vai dar muitos filhos, vai ser bonita. Aleluia. Está perto da sua esposa, ele fala, você está linda hoje. Teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Quantos são abençoados aqui, diga amém. São imagens. Imagens que Deus gera na palavra. A Bíblia é cheia de imagens. Imagens. Imagens de fé, que nós precisamos compreendê-las, elas estão no nosso coração. Você não pode tirar do coração o mau tesouro, você tem que tirar do coração o bom tesouro. Nesse ano 2019, você vai iniciar o ano com as imagens corretas, imagens de fé, e as circunstâncias ao seu redor, elas vão mudar por causa das imagens da palavra de Deus que mudaram no seu coração. Diga amém mais forte. Cada vez que você fala amém, você recebe a palavra de Deus na sua vida. Vou te dar um exemplo, claro, o exemplo de Abraão. Vou te dar algumas etapas aqui de Abraão. Olha para cá, capítulo 12, Deus chamou, se os três lá puderem sentar, eu agradeço muito, lá no cantinho, ó, à minha direita. É até falta de respeito vocês conversarem na hora da palavra, aleluia. Olha para cá, já está perdoado, pode sentar e ouvir a palavra. Olha para cá, Deus chama Abraão, capítulo 12. E fala para ele o seguinte, vou fazer de você uma grande nação. Para fazer uma grande nação, ele precisava ter um filho, mas não tem filho. Então esse aqui é o chamado. Como que Deus vai dar para Abraão o milagre que ele precisa, a resposta que ele precisa, sendo que ele não tem filho? Olha para cá, acompanha a sequência. Como que Deus vai fazer isso? Gênesis capítulo 13. Verso de número 14. Gênesis capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha o que o Senhor diz para ele. Ergue os olhos e olha. Desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre. Verso 16. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Calma aí. Deus chamou Abraão no capítulo 12. No capítulo 13, que nós estamos lendo aqui, parece que Abraão não tinha filho ainda. E Deus olhou para Abraão e percebeu que Abraão estava meio desanimado, porque não tinha filho. O que, que Deus faz? Deus começa a gerar em Abraão uma imagem. uma imagem. Deus libera uma palavra na vida dele para que ele tenha uma imagem. Preste atenção, Abraão está onde? Abraão está no deserto. A terra de Israel é um deserto. A terra de Israel só tem areia. Todas as vezes que Abraão andava de cabeça baixa, porque não tinha um filho, ele via o quê? Areia, terra. Areia e terra. Qual foi a palavra que Deus deu para ele? Abraão, ergue os olhos e veja. Eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo. Olha para o chão. E conta a areia que está no chão. Vê se você consegue. Porque assim eu vou fazer a sua descendência. O que, que Deus está fazendo? Gerando em Abraão uma imagem de fé. Olha para aquilo que mais tem aqui, areia. Eu já estive em Israel. Só tem areia naquele negócio. Primeira vez que eu fui a Israel, tirei fotos, trouxe para os pastores. Falei, vou mostrar para vocês. Um pastor olhou e falou, meu Deus do céu. Só tem pedra e areia. Por quê? Porque é verdade. Só tem areia. Mas Deus queria gerar em Abraão uma imagem correta. Como que ele faz? Olha para a areia. Vê se você consegue contar. Porque essa imagem precisa ser gerada no seu coração. Você precisa ver aquilo que eu vou te dar. Eu vou falar algo para você. Você está vendo esse prédio? E essa igreja? Eu vi isso aqui há 25 anos atrás. Da maneira que está aqui. Essa disposição, o prédio, a quantidade de cadeira que tem aqui. Tudo isso Deus gerou dentro de mim há 25 anos atrás. Preste atenção. Deus trabalha com imagens. Ele gera em você uma imagem de fé, para que você possa apossar daquilo que Ele quer te dar. Quem está me entendendo? Você tem que gerar dentro de você uma imagem para a sua família, uma imagem para a sua empresa, uma imagem para o seu trabalho, uma imagem de fé para a sua célula, uma imagem espiritual de Deus para você. Tem promessas de Deus da palavra. Vá para a palavra e gere imagens a partir do seu coração. As imagens que você gerar, elas vão se realizar na sua vida. Eu vou fazer só uma pergunta. Quantos aqui receberam algo ou chegaram a um determinado lugar na sua vida que Deus já havia lhe mostrado antes? Levanta a mão, bem alto, deixa eu ver. Muitos irmãos. Por quê? Porque Deus trabalha com imagens. Fala para o seu vizinho, Deus trabalha com imagens. Deus trabalha com imagens. Mas aí acontece o seguinte. Lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão ainda não tinha filhos. E já tinha esquecido do pó da terra. Perdeu a imagem. Como muitos de nós, perdemos as imagens de fé na nossa vida. E aí Deus vem no capítulo 15, com uma mensagem para ele. E olha a mensagem que Deus traz para ele, capítulo 15, verso 2. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Olha o verso 5. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. E lhe disse, será assim a tua posteridade. O que ele estava fazendo agora? Abraão tinha perdido a imagem da areia. Deus agora leva ele para fora e diz para ele, era noite. Olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas. Tenha uma imagem daquilo que eu vou fazer na sua vida. Você precisa gerar essa imagem. Gere a imagem da quantidade de filhos que eu vou te dar. Você perdeu a imagem da areia, mas olha para as estrelas. Porque se você conseguir contar as estrelas, você vai ver a quantidade de filhos que eu vou fazer através de você. Está me entendendo? Muitos irmãos perderam a imagem inicial, mas Deus quer gerar uma imagem nova para 2019 na sua vida. E eu quero dizer, como você vê as estrelas, a grandeza das estrelas, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Com um amém desse, você não vai receber nada. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Você precisa encher o seu coração hoje, de uma imagem para o seu futuro. Você precisa esperar algo em Deus. Veja coisas grandes da parte de Deus. Veja você sendo suprido em tudo na sua vida. Veja você alegre, veja uma família abençoada. Veja você viajando de férias em Cancún. Veja você viajando para Bogotá. Veja você num carro novo. Veja você numa célula com 30 multiplicando. Veja sua empresa com centenas, dezenas de funcionários. Veja você ganhando muito dinheiro. Veja você se vestindo bem. Veja você magro. Tem que ter fé. Deus quer gerar em nós uma imagem de fé. Você sabe, crente não pode ser desanimado, irmãos. Deus fica tentando animar Abraão o tempo inteiro. O tempo todo. Olha, conta, conta aqui. Eu vou te falar, eu vou fazer na sua vida. Olha o tanto de areia que tem. Aí ele fica motivado. Daqui a pouco ele desanima de novo. Aí Deus fala, vem cá, vem cá, vem cá. Olha para as estrelas. Eu vou te fazer de você numeroso como essas estrelas. Por quê? Porque Deus é um Deus motivado. Como que você pode entrar em 2019 olhando para mim com essa cara de sono? Não pode. Você tem que entrar vibrando. Nosso Deus do céu, 2019, oh meu Pai, oh meu Deus, vem logo, vem logo, vem logo 2019, vai ser bom demais. Hoje o irmão me ligou, ele é empresário, mudou lá para Porto Nacional, ele me ligou, falou, pastor, Deus tocou no meu coração e eu queria dar a oferta das primícias, mas eu não vou estar no culto, tem como você orar comigo antes? Falei, tem. Não podia não, saí lá de casa, abri o prédio, estava tudo fechado, pegamos a oferta, jogamos debaixo da porta da tesouraria, e eu fui orar com ele aqui, e fui falar para ele, que ele tem que entrar 2019 com a imagem correta, daquilo que Deus quer fazer. Muitos irmãos são muito desanimados porque falta vida. Eu falei para você que o texto inicial de Provérbios, que a palavra de Deus precisa estar no nosso coração, e nós temos que guardar o nosso coração. Essa palavra precisa estar no coração e precisa estar entre os nossos olhos, porque aquilo que é gerado no coração, nós temos que ver. Por que que eu tenho que ver? Porque eu tenho que guardar o meu coração. Para quê? Para que do meu coração proceda coisas boas, imagens boas, uma fé sobrenatural. Eu não posso entrar 2019, sabe, com uma imagem errada, daquilo que Deus vai fazer. Deus te ama, Deus tem um projeto poderoso para realizar na sua vida. Irmãos, preste atenção, tem jovens que olham para si e falam, meu Deus do céu, aonde, o que que Deus pode fazer? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de um setor pobre de Palmas? Irmãos, a minha mulher que não me deixa mentir sozinho. Eu não sei como que essa mulher casou comigo. Eu não tinha carro. Eu não tinha bicicleta. Eu andava de ônibus. A casa da minha mãe, a porta era de terra. Quantas vezes à noite eu fui embora e chovia. E eu fugia dos poços e pisava e sujava tudo de lama. Chegava tudo lameado, parecendo um porco em casa. Chegar na igreja, o culto era 6 horas. Tinha que sair 3 horas da tarde da minha casa para chegar lá a tempo. Porque tinha que pegar não sei quantos ônibus para fazer não sei o quê. O pastor que nós tínhamos não acreditava em nós. Nós éramos uma turminha de uma meia dúzia. Eles não acreditavam em nós. Todos são grandes pastores hoje. Todos. Por quê? Porque nós geramos dentro de nós uma imagem de fé. Mas eu era menos que nada. tiver menos dois, eu era o menos dois. Se Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na vida de qualquer um. Se Deus gerou uma imagem na minha vida e fez um milagre na minha vida, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas que amém é esse, meu Deus do céu? Deus vai fazer um milagre na sua vida. Poderoso. Através das imagens de fé que você precisa gerar. Antes que o milagre pudesse acontecer, Deus tinha que mudar a imagem do coração de Abraão. O Senhor então diz para ele: conta as estrelas, Abraão, se é que você pode. Mas aí, o que acontece? No capítulo 17, Abraão ainda não tinha filhos. Não tinha filhos. Deus gerou uma imagem através da areia, gerou uma imagem através das estrelas. Para quê? Para que ele pudesse enxergar. Mas aí, Deus faz algo no capítulo 17, verso 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Mudou o nome dele. Por quê? Por pai de numerosas nações, multidões, te constituí. Que Deus estava fazendo na vida de Abraão? A palavra Abraão quer dizer pai grande. A palavra Abraão quer dizer pai de multidão. Repita comigo, pai de multidão. Preste atenção. Quando Sara terminava de fazer a janta e chamava agora Abraão e não Abrão, o que estava chamando? Pai de multidões, vem jantar. Aí Abraão falava: eu vou no mercado comprar uma Coca-Cola. Chegava lá, o sujeito do supermercado falava: qual é o seu nome? Ele falava: pai de multidões. Aí o cidadão do comércio falava: e cadê seus filhos? Não, não tenho. Eu não tenho, mas eu sou pai de multidões. Preste atenção. Primeiro vem a imagem. Depois vem a confissão. Primeiro vem o quê? A imagem. Depois vem o quê? A confissão. Deus gerou a imagem para depois gerar nele o quê? Uma confissão correta. Preste atenção, tem muitos irmãos que têm uma confissão, mas a confissão é vazia, porque não é carregada de uma imagem correta. Eu conheço muitos irmãos, você vai falar com ele e fala: não, pastor, é verdade, nós vamos crescer, vamos avançar, mas é vazio. Por que é vazio? Porque não tem uma imagem correta. Você não pode falar simplesmente por falar: minha casa vai ser abençoada, minha mulher vai ser uma benção, meus filhos vão ser uma benção. Só por falar, você tem que falar a partir da imagem que está gerada no seu coração. Quem está me entendendo? Este é um ano de 2019 que Deus quer gerar uma imagem correta na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Capítulo 17, quando ele tinha 99 anos, Deus veio e mudou o nome dele. E falou para ele: daqui a um ano você vai ter um filho. 3 meses ele estava liberando uma palavra, uma confissão correta, a partir da imagem que Deus gerou na sua vida. Deus quer gerar uma imagem em nós. Para Sara, o nome dela era Sarai. Deus mudou o nome dela para Sara, princesa. 90 anos, não podia mais ter filho. Aí Abraão, quando ia chamar Sarai, chamava de Sara, minha princesa. Deus pegou a juventude de uma princesa e colocou dentro de Sara, por causa da confissão e da imagem correta. E uma mulher com 90 anos de idade gerou um filho. Preste atenção. Não importa se você percebe a maneira, ou se você não sabe como Deus vai fazer, não importa, é como se você tivesse 90 anos. 90 anos fala de pessoas que não sabem como Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai gerar. O pastor está falando para mim gerar uma imagem de fé, de um milagre na minha vida, mas como que Deus vai fazer? Não, você não tem que saber como, você só tem que gerar imagem e uma confissão correta. O resto, deixa que Deus faz. O resto, Deus opera. Ninguém pensava que uma mulher de 90 anos iria ter filhos, mas Deus fez um milagre na sua vida. Então, antes de você confessar, você precisa gerar uma imagem dentro do seu coração. Marcos capítulo 11, verso 23, eu estou encerrando, só mais 4 horas. Marcos capítulo 11, verso 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No coração. Como que não duvida no coração? Tendo a imagem correta. Veja o monte saindo. Veja a enfermidade indo embora. Veja uma família abençoada. Veja um ministério frutífero. Veja um pastorado abençoado. Veja um casamento alegre. Veja uma mulher bonita. Veja um homem magro. Veja. Se a minha mulher começar a olhar e falar, nossa, como você está magrinho, como você é magro, meu marido é magro, meu marido é magro, e ela olha no espelho e não vê a minha gordura, vê a minha magrice, minha esqueletice, aí logo, logo eu emagreço, está me entendendo? Mas tem que gerar uma imagem. Ruim é quando o marido fala, você está gorda. E a mulher olha para o marido e fala, você está barrigudo. Não, você tem que ter uma imagem. Eu estou brincando aqui, mas isso serve para tudo na sua vida. Isso serve. Se veja abençoado, irmãos. Tem irmãos que ele chega na igreja, ele está abatido. Ele chega no trabalho, ele está abatido. Ele vai fazer um esporte, ele está abatido. Ele vai ter relacionamentos, mas os relacionamentos são abatidos. Porque ele é abatido, porque não tem fé no seu sangue, na sua veia. Eu estou te convidando a entrar em 2019 com uma postura diferente. Uma postura de filho de Deus, que tem uma imagem correta daquilo que ele vai realizar na sua vida. E eu vou te falar, Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. Vida. Então tem uma sequência simples aqui. Simples. Imagens produzem pensamentos. Repita comigo. Imagens produzem pensamentos. Pensamentos produzem palavras. E as palavras geram o quê? As suas circunstâncias. Imagens geram pensamentos, pensamentos produzem palavras, e palavras geram a sua circunstância. Agora eu te pergunto, que circunstância você vai ter em 2019? Depende da imagem que é gerada dentro de você. Deus trabalha com imagens. Antes de fazer qualquer coisa na sua vida, Deus vai gerar em você uma imagem. Se você não está satisfeito com as circunstâncias ao seu derredor, então comece a mudar a sua imagem. Para que essa imagem mude os seus pensamentos. E os seus pensamentos mude a sua confissão, a sua palavra. Para que você possa mudar as circunstâncias à sua volta. Fique de pé onde você está. Tudo que Deus faz, Ele faz através de imagens. Imagens. Projeta para mim Mateus capítulo 25, verso 24. Não converse, olha para cá. Olha aqui para o texto. Esse texto aqui. Esse texto aqui é o texto dos servos, do talento. O Senhor deu 5 talentos para um, 3 talentos para o outro e 1 talento para o outro. Os 2 primeiros simplesmente foram e multiplicaram os seus talentos. Preste atenção, por que que eles multiplicaram? Tudo indica que eles tinham uma imagem correta daquilo que Deus podia fazer. Mas olha a imagem de quem enterrou o talento. Olha a imagem que ele tinha de Deus. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem, homem o quê? Severo. Olha a imagem que ele tinha de Deus. Que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. Senhor é severo, o Senhor quer colheita de onde não tem semente. O Senhor quer resultado de onde não tem investimento. É isso que Ele está falando para Deus. O Senhor é um homem severo, mau. Essa imagem que Ele tem de Deus. Preste atenção. Quantas pessoas têm uma imagem errada de Deus. Mas têm uma imagem errada a respeito de si mesmo. E mais. Quantas pessoas têm imagens erradas a respeito dos outros. Eu chamo de pré-conceito. Pré-julgamento, eu sofro isso o tempo inteiro, porque muitos irmãos não convivem comigo, não relacionam comigo, mas é muito fácil lá de fora criar uma imagem do pastor Mauro e dizer: pastor Mauro é terrível, Deus me livre. É porque ele não me conhece, não convive comigo. Se ele conviver, vai ser pior ainda, né? Ainda bem que ele não me conhece, mas preste atenção. É muito fácil você ter uma imagem errada a respeito de Deus. Muito fácil você ter uma imagem errada a respeito de você. E muito fácil você ter uma imagem errada a respeito dos outros. Mas Deus quer mudar nossa mente hoje. Mas para mudar nossa mente, Deus tem que mudar o nosso coração. As imagens precisam ser geradas no nosso coração. Porque do coração procede todas as saídas da vida. Se você vai ter uma vida boa, depende do que está no seu coração. Se você vai ter uma vida ruim, depende do que está no seu coração. Se você não tem gostado da sua vida até aqui, começa a mudar as imagens no seu coração. Porque se as imagens no seu coração forem mudadas, eu quero dizer que a sua vida vai ser diferente. Seus relacionamentos vão ser diferentes, seu crescimento espiritual vai ser diferente, sua prosperidade vai ser diferente, seu intelectual vai ser diferente, sua família vai ser diferente, tudo que você colocar as mãos vai prosperar, porque você é feliz, você tem a imagem correta, você tem o posicionamento correto, você tem a postura correta, você é filho de Deus, e Deus tem promessas para mim e para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Deus tem uma imagem correta a respeito de nós, mas nós não podemos ter uma imagem errada a respeito de nós. Quando Moisés mandou os espias até a terra prometida, mandou 12 espias. Quantos espias? 12. 2 voltaram com a imagem correta. O que, que eles disseram? Aquela terra tem gigantes, mas eles são como pão na nossa boca. Como nós devoramos o pão, nós vamos devorar os nossos inimigos. Mas 10 deles voltaram com a imagem incorreta. Qual que foi a imagem que eles voltaram? Eles disseram: nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Não é aos olhos do gigante. Aos nossos próprios olhos, a imagem que eles tinham era uma imagem ruim. Preste atenção, os 10 que tiveram a imagem ruim não entraram na terra prometida, mas os 2 que tiveram a imagem correta, a imagem da vitória, uma identidade de filho, eles entraram e tomaram posse da terra. Josué e Caleb entraram na terra, mas aqueles 10 não entraram, porque tinha uma imagem incorreta. Eu quero perguntar para você: que time você é? Dos 10 que vão entrar em 2019, pensando: é difícil, é muito complicado, sabe, Deus é severo, Deus vai me punir, eu não vou conseguir, minha família é ruim, meu casamento está ruim. Ou você é do outro time, que vai entrar 2019 dizendo: Deus é comigo. Tudo que eu colocar as minhas mãos vai ser abençoado. Minha casa vai ser abençoada. Meus filhos serão abençoados. Eu vou prosperar tremendamente esse ano. Aquela doença que eu tenho não vai existir no ano 2019. Porque o Senhor é a minha cura. O Senhor é o meu escudo. Ele está comigo. Esta é a imagem correta que nós precisamos entrar 2019.